Quando eu era mais jovem, você fez falta. Pra te conquistar, eu me joguei alto. Fiz família sem você, mas agora com você. Me arrependo se já confiei em alguém. O meu sonho era te ter aqui, pra nunca ter sofrido o que eu sofri. Agora que eu te mas podem confessar que você fez falta. Engraçado o senhor estar aqui na mesa perto de mim, no shopping, me dizendo sim. Samuel e Yasmin, tão felizes por você, dando o que eles querem ter, sem ter que ouvir um não no fim. Lá no meu bairro, se é que vou dizer assim, quantos iguais a você fez, vários tão iguais a mim. Pude te conquistar e assim pude perceber que o que você faz por mim não vale o que eu fiz por você. Vi por você alguns amigos mudarem, esse corre quanto deles morrer. Eu não te amo, mas te quero, cê sabe que te valorizo mais que você vá. Quando eu era mais jovem, você fez falta. Pra te conquistar, eu me joguei alto. Fiz família sem você, mas agora com você. Me arrependo se já confiei em alguém. O meu sonho era te ter aqui, pra nunca ter sofrido o que eu sofri. Agora que eu te tenho aqui, vou manter para ser assim, mas pode confessar que você fez falta.